letra muito cabulosa. Isso nos tem na vista. A vida por aqui não é nada normal. O que eu vou contar agora é tudo real. Se você não acredita, pode acreditar. A gente vive no meio de uma guerra. Sobreviver por aqui, a gente não espera. A qualquer hora a gente pode estar debaixo da terra. Violência aumentando, o povo se matando. Todo mundo em desespero e vai continuando. Eu só lamento, a nossa espécie está se acabando. Humanidade em fúria, é muita loucura. A gente não consegue entender porque o povo fica se matando desse jeito. Eu não aceito, mas eu vou continuar. Eu vou me expressar, eu vou protestar contra a violência. Meu Deus do céu, o mundo precisa de você. Aqui na terra o povo não consegue entender. Tá tudo errado por aqui, tá muito embaçado. É só em ti, Senhor, que a gente pode confiar. Aqui, Senhor, ninguém confia em mais ninguém. Aqui é cada um tentando se dar bem. Será, meu Deus, que um dia isso vai mudar? Será que um dia o povo vão deixar de se matar? É lamentável que a gente assiste todo dia. Nas grandes cidades, na periferia. Na periferia, tá difícil viver nesse mundo cruel. Tem muita gente morrendo pelo pedaço de papel. Muita ganância, muito desespero. Isso é o que faz muitos morrerem pelo dinheiro. É difícil pra quem não tem. É por isso que a gente se torna refém. Tudo fica embaçado, tudo fica atrasado. As portas fecham pra você com 7 cadeados. Me sinto obrigado, cita muitos problemas. O povo pobre é quem tá sofrendo em todas as cenas. O desespero tomou conta do pai de família. Não tinha nenhum real pra comprar o pão pra sua filha. Não tinha emprego, foi obrigado a roubar. No seu primeiro delito levou um grande azar. Sem experiência, nunca tinha roubado. Caiu na mão dos homens, agora vai ficar trancafiado por muitos tempos. Filhinha ficou em casa, mano, sem saber de nada. Enquanto isso, seu pai, em trancafiada, agora é fora.